Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre, todo Jovem Nerd, o Watson não faz nada. Ei, que nós! Tô brincando, só pra ficar Discord. Esse Jovem Nerd. Aqui é Eduardo Spor e quando se elimina o impossível, o improvável, por mais estranho que possa parecer, é a verdade. Aqui é o Afonso Solano e Etar Holmes. Etar. O enigma da pirâmide. Aqui é o Azaghal e eu não compro essa série do Cumberbatch. Oh. Ah, sai daqui, caramba. Não me convence. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar de um ícone da literatura, Sherlock Holmes, senhoras e senhores, o maior detetive do mundo depois do Batman, é claro. Caramba, só violência, Dudu. Vamos conversar sobre esse detetive que nasceu da mente de Sir Arthur Conan Doyle e já ganhou tantas versões diferentes através da história. Vamos entender um pouco desse personagem, porque suas histórias são tão fascinantes e ressoam até hoje, certo? Elementar, meu caro Watson. Elementar. E veio. Canelada. Canelada. Muito bem, acabamos para mais uma semana de vez e caneladas da Nerdcast! Vamos! Azaghal, temos um recado para vocês que estão escutando esse Nerdcast agora em cima do laço, no lançamento. Sim. Porque nesse sábado... Sim, no sábado amanhã, você está escutando o lançamento. Exato, que é o dia 27 de junho. Sim. 2015. Sim. Nós estaremos aqui em Curitiba em um evento de lançamento do livro do nosso querido Léo Lopes. Olha só! Não é um lançamento que esse livro já foi lançado, né? Já foi, mas é o evento... A tarde de autógrafos. Tarde de autógrafos dele. Vai acontecer em Curitiba, na Livraria Cultura, do Shopping Curitiba, o primeiro da cidade, pois assim leva o nome. Exato. Que horas vai ser, Jovem Nerd? Boa pergunta. O evento vai ser das 15 até as 18 horas. Olha aí. Então você pode comprar o seu... Se você já tiver o livro do Léo Lopes, Podcast Guia Básico. Olha aí. Você pode levar para ser autografado ou pode comprar no local também. Muito bom. É, certo? Compra. Vá lá, cara. Vá lá ver a gente que a gente vai estar lá. Vai. Vamos estar lá no sábado. Atenção, Curitiba e região metropolitana. Não é assim que fala. Curitiba e região. Sábado, 3 horas da tarde, Livraria Cultura Shopping Curitiba. Nós estaremos lá prestigiando nosso Olha querido aí. Editor Léo Lopes. Oh, muito na tarde, autógrafos do livro dele. Muito beleza? Bom. E lembrando, Azaghal, que hoje também é a última sexta-feira do mês e, conforme prometido, temos mais um Nerdcast Empreendedor que é diferente de Expresso Empreendedor. Exato, são dois dinâmicas diferentes. Expresso Empreendedor acontece no Nerdcast, na grade do Nerdcast. Exato, exatamente. Já o Nerdcast Empreendedor é o do meusucesso.com, que acontece toda a última sexta-feira do mês. Exato. De 2015. E hoje, Azaghal, nós vamos falar sobre crise. Olha, esse tema está espetacular porque é o tema do momento. É o momento que estou vivendo. Está trending. Ou seja, como empreender na crise. É, exatamente. E não só isso, é interessante até para você entender o que é essa crise. Exatamente, o que realmente está acontecendo. O que está acontecendo, o que vai acontecer. Como é que ela afeta você e como é que ela vai afetar os seus planos para você. Exato, cara. Então, muito bom. Está excelente, além desse Nerdcast maravilhoso aqui, tem também o Meu Sucesso. .com, lá no Nerdcast Empreendedor, um tema muito interessante, recomendo que todos ouçam, porque se você tá ouvindo, você tá enfiado nessa crise de um jeito ou de outro. Muito bom! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 17 minutos e o assassino é o Jovem Nerd com talco no banheiro. Jovem Nerd, eu quero atentar a alguns produtos específicos que chegaram na Nerd Store que me deixaram desesperado. Você vai fazer um atentado. Quero atentar. por favor, descreva os novos produtos da Nerd Store. Quero chamar a atenção para Batman Premium Format. Caraca, eu sabia que você ia falar do coisa cara. E para Superman Premium Format Statue. E Premium Format é a estátua. Caraca, inacreditável. Ela é huge, gigante. Motherfucker. É um Batman de 60. Ela é gigantesca, é do Super-Homem. Tem 76 centímetros de altura, maluco. Exato, exato. Essa é a ideia, ela deve bater mais ou menos do chão até a tua virilha. É foda pra caralho. E o Batman tem 63,5 de altura, é? A do Super-Homem, se você reparar, cara, ela é muito foda. A base dela é um pedaço da represa se destruindo. É, animal. E o Super-Homem tem o rosto do Christopher Reeve. É muito, mano. É muito demais, foda. Cara. É o nível foda. De detalhe dessa estátua. A capa, ela é modelável, ela é de tecido. E você bota ela como você achar melhor, caraca, cara. Caraca, que animal. É um brinquedinho pra você que fez por merecer. É brincadeira, cara. É brincadeira. Temos também um R2-D2. Caraca. Deluxe 1.6, que é uma sacanagem. Isso é que eu tô de olho. Não vem com essa porra eu de quero de olho. Eu não posso comprar da minha própria loja. Pode comprar, loja. Mas é mais caro pra você, não, você sabe. Caraca, se ferrar, porra. É mais caro pra você. Tem luz, tem som. Ele abre todo, você pode botar os gadgets dele. Que pariu, animal, cara. Animal. Um sexto a escala dele, cara. Temos Groot também, do Guardiões da Galáxia. Temos Han Solo. Temos um G.I. Joe animal, tá difícil. The Rock. Tá difícil chegar na Nerdstore. Tá difícil passar lá, cara. Caraca, cara, tem muita maneira. Tem mais personagens de Cavaleiro Zodíaco. Tem um monte, cara, tem um monte de coisa tá difícil, foda. Tá difícil, tá difícil. Na Nerdstore. Tá difícil ir na Nerdstore. A gente vai na Nerdstore, agora a gente é revistado na saída. Tá uma vergonha. Vá lá na Nerdstore.com.br e comprar seus colecionáveis espetaculares. Quero agradecer aos Azaghal, os nerds cacete de agulha que doaram sangue essa semana. Toda semana a galera doando sangue e salvando vidas, cara. É muito importante. Alfineu Santos, obrigado. Ana Carolina Santos, André Visotto, Davi Silva, Eduardo Michels, Igor Rodrigues, Larissa Oliveira, Anderson Barros, Pedro 3A, Marcos Pinheiro, Maria Clara Fragoso, Matheus Wachowski. Não. Eles estão aí, os Wachowski. Pedro Convento, Rafael Felipe, Thiago Carneiro, Thiago de César, Vitor Hugo de Moura e Vinícius de Oliveira. Obrigado, galera, por terem doado sangue mais uma vez. Se você for doar sangue, tira uma foto do ato, mande pra gente, cara, porque isso só estimula mais pessoas a doarem sangue e mais exato, pessoas a salvarem vida. Exatamente. Temos também o pessoal que sempre lhe ajuda no Scalp Solidário. Dessa vez nós temos a Jéssica Yonamine. Exato. Muito obrigado, Jéssica. Cortou os cabelos e doou os cabelos. Muito bom. Se você corta seus cabelos, doe seus cabelos. Arte dos fãs. Temos aqui o Feldon e o Sniper Russo mesclados num speed painting do Ackley Alexander. Muito bom. Olha aí, temos o Tom Dean pro Rodrigo Rizzo. Tom Dean, personagem irado de A Lenda do Geoff Gunnar. Muito bom, cara. Temos os melhores momentos Nerdcast. Da Lolita, do Gabriel Salviato. Temos Jovem Nerd por Paulo Roberto. Que maneiro, Paulo Roberto. Obrigado, cara. Aliás, obrigado a todos que mandam arte dos fãs toda semana. Muito bom, cara. Eu quero fazer uma crítica aqui nas artes dos fãs. Qual a crítica? Às vezes tem pessoas que mandam arte que não tem nada a ver com nada. Tipo o quê? Cara, eu fiz um desenho, sei lá, do... Um D20. De um D20, é. Que maluca. Normalmente a gente lê aqui. Que interessante, tem um contexto. Tem um contexto, né? Com o Nerdcast, alguma coisa assim. Não, mas... você quer mandar? Manda, foda-se. A gente vai ler aqui nunca. O que é interessante é que a arte tem algum contexto, com o que foi afinal, dito, né? Exato. Harlan De Petris, 24 anos, jovem empresário, Curitiba, Paraná. Vim contar brevemente uma história de empreendedorismo junto à minha esposa tatuadora Flávia Carvalho. Olha aí. Desde que nos conhecemos, ela era tatuadora de um estúdio bem movimentado aqui no centro de Curitiba. E eu, um mero carregador de malotes bancários. Ok. O malote bancário é aquele correio dentro do próprio banco, né? Isso, que é só pra levar documentos, mas o nego bota dinheiro lá dentro que eu sei. Eu sei, eu sei. Ué, mas bota dinheiro com que finalidade? Manda dinheiro pra um banco pro outro? Não, porque assim, olha só. O malote bancário, normalmente, é quando você, empresa, tem que mandar documentos pro banco. Aham. Uhum. Então é a forma formal de você fazer isso. Certo. Você tem esse envelopão, isso. Você bota os documentos lá dentro, lacra, e aí passa um cara como o nosso querido aqui, carregador de malote, pega o malote e leva. Mas porque esse cara não é um... Não é empresa de segurança. É um cara do banco. Ele não pode transportar valores. Certo. Entendeu? Certo. Ele só pode transportar documento. Uhum. Só que aí o cara da empresa precisa fazer um pagamento. Hoje em dia isso é menos comum, porque tem mais internet, né? Mas antigamente, amigo... O cara precisava mandar um dinheirinho pro banco e não queria perder tempo. Botava no malote, chegava no banco, o banco dava um jeito e não se falava mais nisso. Caraca, que beleza, hein? Ele deve saber. Se ele abriu o malote, errado tá ele. Bom, continuando aqui. Ela já tinha, desde essa época, um grande talento e uma clientela formada. Logo que, com o tempo, acabou levando o estúdio que trabalhava nas costas. Que nem um barbeiro que tem muitos clientes. Muitos clientes, é. É uma barbearia nas costas. Sempre pensei em um estúdio de tatuagem próprio pra minha esposa, já profissional. E eu, como aprendiz, ajudando na área de atendimento, já que sempre fui bem comunicativo. Depois de anos e várias desventuras, resolvemos no começo deste 2015 abrirmos o nosso próprio estúdio. Pedi demissão da empresa onde eu trabalhava há mais de um ano e ela resolveu sair do estúdio onde trabalhou por 4 anos. Tivemos que resolver tudo às pressas. Em menos de uma semana já estávamos com um novo estúdio de tatuagem na área central de Curitiba. Hoje estamos há cerca de 4 meses com uma vida completamente renovada, ganhando nosso próprio dinheiro e vivendo do que gostamos, a nossa arte. Sou ouvinte do Nerdcast desde 2007, trouxe minha esposa pra esse lado da força. Olha aí. Quero agradecer todo o conteúdo gerado por vocês e pelo Expresso Empreendedor, que vem abrindo mentes há anos. Se quiserem conhecer o estúdio, olha aí, é a Daedra Art e Tatu. Sim, de Skyrim. Daedra. Ele deixou o endereço aqui, mas você pode procurar no Google, certamente ele deve ter um site. Tenho certeza que as tatuagens vão ter preços e desenhos exclusivos para os senhores. Olha aí, Azaghal. Olha aí, cara. Agora minha dúvida é quem que vai fazer a tatuagem. É ela que tem uma experiência gigante ou é ele que é aprendiz? Não, ele quer usar, ele não quer usar a gente cobaia aqui. Não, mas ele não é tatuador, ele é falou administrador. Que é. Ele tá querendo ser, cara. Eu não sei, artista é a esposa dele. Ele vive da arte também, ele quer ser tatuador. Você tá onde? Você tá na laranja, na pele do porco, tu já tá... Tem os estágios. Tem pele de porco? Tem, né? Você treina na pele de porco, é isso? Deve treinar, eu não sei. Eu não sou tatuador. Mas o estágio final é treinar os amigos. Bom, enfim, legal a história deles. Quem quiser ser tatuado pela Flávia, boa procure sorte. O Daedra Arte Tatu. Boa sorte, pô. Eu não sei se ela estiver ocupada e foi um cara, ele falou, eu dou conta. Ele tatua 4 meses só, cara. Ricardo Alexandre Alves, 37 anos, era analista de negócios, Lorena, São Paulo. O que é um analista de negócios? Ele olha, analisa... Falando nesse negócio, não sei não, hein? Realmente, é, exato. Esse é um bom negócio. Esse é um negócio, exato. O motivo desse e-mail é a convergência universal de fatores fazendo esse ser, até agora, o Nerdcast mais especial, ao menos para mim. Olha aí, que legal. Acompanho vocês desde 2006 e, sim, sempre me divirto, me emociono e etc. Porém, o que aconteceu nessa última semana fez tudo ter outro sentido. Olha aí. Eu trabalho desde 2001 com TI. Comecei como web designer, jovem nerd. Estudei e me especializei. Olha aí a diferença. Você estudou e virou web designer. Ele não, ele começou com web designer. Aí resolveu estudar. Depois ele estudou. E quando virei analista de negócios, boom, crise no país. Olha aí. Providencial, né? Perco emprego e aquele velho problema que muitos estão passando. 7 meses desempregado já estavam me deixando depressivo. Até que nessa semana, um amigo me liga e diz, Ricardo, preciso de um cara para embarcar comigo vendendo um sistema de gerenciamento comercial, varejo de pequeno e médio porte. Como você está quanto à disponibilidade? Preciso de um cara para embarcar comigo? É, loucura, né? Caraca! E ele responde, eu estou procurando recolocação ainda, fulano. Se você puder me ajudar nisso, serei eternamente grato. Que é recolocação? Emprego? Ele esquece, recolocar no mercado. Trabalho. É, linguajar. É, exato. Passe aqui no meu escritório às 6 da tarde para falarmos de detalhes. Parece trambique, né? Parece uma trambicagem foda. Vamos lá, vamos torcer. Fiz, ele me apresentou a ideia e agora sou um vendedor desse sistema em treinamento. Quando vi que o Nerdcast era sobre isso, alguma coisa me disse que era um sinal e dos grandes. Ah. Conversando ontem com outro amigo também de TI, antes de nos despedirmos, ele me disse, cara, se eu fosse você, dava uma atenção absurda pra essa parada de vender. É onde está o dinheiro. Aprende muito essa porra. Aprende muito essa porra. É uma puta oportunidade. Você vai ganhar pra aprender. Olha aí. Tudo que eu escutei no Nerdcast Expresso Empreendedor 5, eu guardei. Vou ouvir novamente esse Nerdcast uma vez por semana, até decorar. Depois que eu terminar o treinamento e começar as vendas, se tudo der certo, eu mando outro e-mail relatando. Bom, ele tá empolgado, pelo menos. Calma, Zagal. Eu sei que você deve estar falando outro e-mail. Quero minha parte em dinheiro. Pode ter certeza de que eu vou gastar uma parcela do meu salário na Nerd Store. Pera aí. Aí, garoto. Aí, ele mandou um abraço, sucesso e vender. É isso aí, cara. Só cuidado que se for trambique, sai fora. Exatamente. Se for trambique, sai fora, cara. E-mail off-topic do Felipe Rodrigues, 23 anos, estudante Rio de Janeiro, capital. Olá, nerds! A Veja do dia 10 de junho tem uma capa sobre o Tinder. Olha, me deixou muito curioso. Revista Veja. Resolvi pegar a revista pra ler a matéria na parte dos depoimentos. E eis que eu me encontro, cara. Sério, vocês não vão acreditar. Ele mandou um print screen da revista Veja do dia 10 de 6 de 2015. Eis que encontro o meu extraterrestre favorito, o 3D. Nosso querido amigo Afonso. Ai, 3D. Caralho, cara. Eu vou ler o que tá escrito ali. Tem um depoimento do 3D, aqui, ó. Eu quero sexo. Ai, que pariu, cara. Até eu conhecer... Isso é aspas, é uma citação do 3D na revista Veja. Tá escrito impresso aqui. Até eu conhecer a minha namorada, com quem vou me casar no fim do ano... Ele não consegue dizer que ela é noiva. Não consegue. Não consegue. No grupo, no Viber, não consegue na revista. Não. Ela é sua noiva, cara. Você pediu ela em noivado. Você vai casar, cara. Caraca, que medo é esse de compromisso? Até eu conhecer a minha namorada, com quem vou me casar no fim do ano em Las Vegas, encontrei muita mulher maluca. Lembro do meu primeiro match. Como não estava tendo muito retorno, comecei a curtir o perfil de todo mundo sem critério pra aumentar as visões. Ai, cara, que maluco. A primeira menina com quem conversei me mandou a seguinte mensagem. Sabe que match pra mim é mete, né? Match, né? Match, match em inglês de... Combinar. De combinar com match. Ok, entendi. Então ela tava... A mulher mandou isso pra... Ela mandou. 3D. E continua aqui. E disse que com ela não tinha papinho, que a gente podia marcar logo o motel pra ir direto ao ponto. Afonso 3D, 32 anos. Caralho, que merda, cara. Que amigos que eu tenho, cara. O cara sai na revista Veja, caraca, com um depoimento louco desse sobre Tinder, cara. Funcionário da Rede Globo de televisão. Exato. Olha que a Globo tá contratando. Que tipo, que estirpe. Claro que... Essa coisa do Sherlock dizer elementar, meu caro Watson, né? Ficou tão famoso aí. Na verdade, é uma daqueles mitos que, de quando você vai pesquisar a fundo, você descobre que ele nunca disse isso aí. É tipo aquele... Não é? É aquele... Não tem? Não tem. Sabe o Star Trek, que ele sempre fala, beam me up, Scotty. É, aquela frase famosa, né? Também, nunca falou, sabe? Tem umas frases, assim, famosas. Sim, tipo, que... tipo, Luke, I am your father. Não é não, Luke, essa... I am your não, father. No, I am your... Exatamente. É tipo, mil passará, dois mil não chegará. Tá? Cara, essa frase não existe na Bíblia. Não existe, claro que não. E existe. É amplamente divulgada. É, por aí. Era, né? Agora ela caiu. Não existe o elementar, meu caro Watson. Nos livros. No original, pelo que eu pesquisei, não. Isso aí talvez tenha sido difundido. Não, acho que nem nos filmes tem, cara. É uma coisa muito louca. É um negócio muito louco. O que pode ser até muito derivado de que o Sherlock Holmes parece que é o personagem da literatura, da fantasia em geral, mais adaptado a mídias da história da humanidade. Só filmes até hoje foram cerca de 200 filmes onde ele apareceu. What? Caraca! Não, mas calma aí. Mas, na verdade, só tem um que importa, né, na realidade, né? Que é o Enigma da Pirâmide. Exatamente. Não, olha, eu tô vendo aqui que a frase elementar, meu caro Watson, não está presente em nenhum dos 56 contos. Isso. Ou viu? Quatro romances originais do personagem. Talvez isso tenha sido difundido por algum filme, né? Depois, assim, quando ela ficou famosa. Mas no original, realmente, não tinha. Não, o que acontece é o seguinte. Tem uma parte em que ele fala alguma... deduz alguma parada assim. E aí o Watson fala assim, excelente. Uhum. E o Sherlock responde, elementar. Isso. Só. Entendeu? Mas ele nunca uniu, né? E falou, elementar, meu caro Watson. É. Caralho, por favor. A propósito, qual é o seu nome? Holmes. Sherlock Holmes. Eu acho legal falar um pouco da biografia dos autores, né? E o Conan Doyle, eu acho legal falar um pouco dele, porque uma coisa que eu sempre observo, que eu acho bacana, né? Que às vezes os personagens são os alter egos, né? Dos autores, né? O Ian Fleming, que criou o 007, por exemplo, você vê que tudo aquilo que ele queria ser, que ele colocou no James Bond, né? Só que a diferença é que ele é de carne e osso, então ele bebia pra caramba e morreu por causa disso. Mas era sempre aquilo que ele gostaria de ser e tudo mais. E o Conan Doyle, ele também tinha essa parada, e eu acho bastante interessante, porque ele era um médico, né? Ele se formou em medicina, depois ele até se especializou em oftalmologia, e ele é muito o que é, basicamente, o Watson, né? Uhum. E ao mesmo tempo, ele tinha um interesse muito grande em suspense, mistério, todos esses livros todos. Ele era um grande fã do Edgar Allan Poe, que também já era um clássico, né? Já era um clássico, não era um clássico, né? Mas virou um clássico e já era um autor certo. Popular e tal. E ele tinha muito interesse nessa coisa da investigação, da dedução, da, e etc. Então, ele vê que os alter egos se dividem ali. Ao mesmo tempo que ele é o Watson, ele também é o Sherlock Holmes. Então, o Watson é o que ele é, né? Um cara normal, um médico normal. E o Sherlock Holmes é tudo que ele gostaria de ser, aquele herói que ele gostaria de ser, né? Mas também é a imagem de um grande professor, correto? Do Conan Doyle. Duas coisas apontadas, assim, como a gênese do Sherlock Holmes pro Conan Doyle é, primeiro, um personagem real e outro personagem fictício. O personagem real foi um professor que ele teve, chamado Joseph Bell, professor de medicina, que o cara era notável por ele fazer os diagnósticos de forma dedutiva. Uma coisa meio Dr. House, assim, né? Aliás, total. Que também é muito inspirado no Sherlock Holmes, né? Então, Joseph Bell, ele era um cara, assim, que os caras ficavam embasbacados, que o maluco olhava, um cara olhava o dedo, ele tava meio amarelo, com o rosto, não sei o quê, e o cara tirava a conclusão e descobria qual era o problema dele. Aí esse médico ficou tão famoso que ele até depois que os primeiros livros foram lançados, um outro colega do Doyle, que é um famoso Robert Louis Stevenson, que também escreveu grandes obras, como Ele e o Tesouro, O Médico e o Monstro, aquele que é o Mr. Hyde, E ele escreveu uma carta pro Doyle falando: meu querido amigo, será que esse Holmes não seria o nosso querido professor Joseph Bell, que até a aparência dele era parecida, né? Então esse aí foi uma das inspirações. E outra inspiração que veio da literatura é de um detetive, né? Que é o Edgar Allan Poe, é um cara que também vale um Nerdcast todo sobre ele, né? Ele foi tido assim mais ou menos como o primeiro pai, assim, da literatura policial, né? Alguns caras consideram ele como pai. E esse detetive chamado Auguste Dupin, que parece em três histórias do Allan Poe, ele criou essa ideia do detetive consultor. Ele, assim, ele era, não era bem detetive particular, ele era chamado pela polícia pra tentar ajudar a desvendar os crimes e tal. Uhum. E no caso do Auguste Dupin, ele não precisava, ele fazia isso porque ele gostava de fazer isso. E você vê que é a mesma dinâmica do Batman, né? Que vem direto daí. A coisa do World's Great Detective é exatamente isso. A polícia chama o Batman para ajudar num crime insolucionável a princípio. E tem essa coisa emprestada também. É, precisa da ajuda do Batman, pum, chama lá. É, vem do Paul e vem do olha só, muito importante você falar do Batman. Olha que loucura isso, na realidade. Porque a gente está aí no final do século XIX e começou a se popularizar muito, até com o próprio Conan Doyle, essas histórias de detetive que vieram a se proliferar um pouquinho mais à frente na era do pulp, né? Das revistas pulp, que aí é isso. Década de 10, 20, 30 e 40, mais ou menos assim, né? Um pouquinho mais pra frente, 50 e tal. E o Batman nasceu também um pouco com essa pegada do detetive, que era um estereótipo que existia nessa época, né? É claro que o Batman não era só um detetive, mas como as pessoas tinham muito essa coisa de história do detetive, que já era, e veio lá do Sherlock Holmes, que pegou a sua inspiração do Alan Poe. Então é legal que até o Batman, de uma certa forma, é um neto do Sherlock Holmes e um bisneto do Auguste Dupin. Então, se traçar essa timeline literária, você chega nele. E lembrando que uma das autoras mais celebradas de mistério, que é a Agatha Christie, se influenciou muito com o Arthur Conan Doyle. Ela era 40 anos mais nova que ele, né? Ele nasceu em 1890, ela, e ele já tinha quase 40, 39 anos, na verdade. E ela se influenciou muito com o Arthur Conan Doyle. Então, você vê como todo mundo é uma corrente de influências, né, cara? Um vai influenciando o outro, que vai influenciando, e cada um vai criando a sua própria arte, mas galgada, né, em tantos outros, em tantas inspirações. Não, né? É muito legal você falar também da Agatha Christie, porque, assim, quem é fã um pouco, assim, dos livros de mistério, de investigação, tem uma galera que se divide um pouco, né? O cara que gosta do Sherlock Holmes, é o cara que gosta lá do... Poirot, né? É, do Poirot, da Agatha Christie e tal. E tem uma galera que meio que se odeia, né? É, quem não se odeia nessa galera? Como a gente tá fazendo um Nerdcast sobre Sherlock Holmes, eu vou defendê-lo aqui. Eu também gosto da Agatha Christie, mas vou defendê-lo e dizer que a maior crítica que se faz, com todo respeito, é só uma brincadeira que eu vou falar aqui. A Agatha Christie é que ela, às vezes, joga sujo. O que é jogar sujo? Vou explicar. É interessante porque o nosso papo, na verdade, porque essa, o que o Alan Poe fez, essa literatura policial e tal, ela tem uma dinâmica muito interessante, que é um jogo, na verdade, do autor contra os leitores, né? Um quebra-cabeça, então, né? Exatamente. O que o autor faz? O autor, ele é obrigado, entre aspas, é claro, a Agatha Christie não faz isso, né? Ele é obrigado a colocar as peças do quebra-cabeça naquela história, naquele conto, naquele romance, naquela novela que seja. E você tenta, vai tentando desvendar, e aí o trabalho do autor é o que trabalho de ilusionista, é escondendo as peças, mas elas estão lá. Uhum. Então é sempre... Você que não percebeu a ligação, é isso. Exato. É. O genial se é você... isso. O genial é o negócio que tava... É o Jogos Mortais. O Jogos Mortais não deixa de ser uma espécie de crime de quarto fechado, que é um esquema bem, né, Edgar Allan Poe e principalmente Sherlock Holmes. A peça tava na sua cara e quando ela se revela, você... É aquela coisa do Seinfeld, né, que você se sente agradecido pelo mágico te tratar como um idiota. Porque tava na sua cara. Ah, que isso é idiota. Coisa aqui, né? A Agatha Christie, vê se é isso, Dudu. Ela surge uma parada que ela nunca te apresentou, né? No final, às vezes. É, em defesa dela, vou só falar uma coisa, só pra defender um pouquinho. Eduardo bate e sofra. É. Ele bate e sofra. Não, é um gentleman, mano. Sou neutro na discussão. É, as pessoas dizem que o Poirot, ele é mais um pouco mais humano do que o Sherlock. São colocadas questões, assim, que é tão... É porque, às vezes, realmente, quando você lê os contos do Conan Doyle, ele fica meio, às vezes, preso numa fórmula que eu acho maneiríssima, mas tem gente que acha que deveria evoluir e tal, mas hoje a gente tem esse conceito de ser uma coisa, de fazer coisas mais character-driven, né, do que story-driven, mas enfim. Então essa é a defesa mais ou menos em relação à Agatha Christie. A propósito, qual é o seu nome? Holmes. Sherlock Holmes. E é bacana a gente pontuar que o Sherlock Holmes, ele teve uma importância imensa, a gente lembrou aí das raízes médicas dele, ele teve uma importância imensa para o desenvolvimento da investigação forense, que a quantidade de investigadores que ele influenciou ao longo da história, enquanto um apreciador da evidência científica, ela é gigantesca quando você vai estudar sobre a história do personagem, a influência que ele teve, principalmente na Inglaterra, né? Quer dizer, a polícia antigamente resolvia crimes baseada em relatos. Quem foi que viu? Pi, pi, pi, né? Mataram alguém, pi, apita, chama quem viu, ah, foi ele e tal, aí leva o cara pra delegacia, aí pressiona ele até ele confessar. E o Sherlock, ele tava à frente do tempo dele, no sentido de que ele olhava para a cena do crime de um modo com a lupa, literalmente, né? Peraí, galera, vocês estão contaminando. Não existia essa coisa de você contaminar a cena do crime, que hoje em dia é super batido. Uhum. O nego pisava mesmo, e o cachorro ia lá, lambia o corpo, o nego chutava o cachorro, e ele veio com, não, peraí, olha só, vocês têm que olhar além. É o que o Eduardo falou, o dedão da vítima tá amarelo, isso quer dizer que ele bebia muito. Se ele bebia muito, talvez ele tenha tido um treco e não sido esfaqueado, como o pessoal disse que ele foi. E, entendeu? E quando você vê o histórico da evolução da ciência do crime, uhum, é muito legal que quase que todos os policiais citam, principalmente na Inglaterra, como que o Sherlock Holmes, como que o Arthur Conan Doyle mudou essa perspectiva, saca? Outra coisa que a gente sempre fala aí, do sucesso das histórias do Sherlock, a gente sempre usa, assim, o sucesso de qualquer coisa tá muito a ver com timing também, né? Uhum. A gente sempre fala, isso já falou em vários programas, e no caso, é interessante a gente lembrar que o momento histórico que a Inglaterra estava vivendo, né? Então você viveu aí, segunda metade do século XIX, um período de revolução industrial. Londres, que era uma cidade ainda nos moldes antigos, né? Com a segunda revolução industrial, ela começou a se tornar uma cidade superlotada e os índices de criminalidade aumentaram no nível de onde nunca tinha se visto algo do tipo. Claro que você, ok, Roma antiga, cidade da Idade, mas na modernidade, nenhuma cidade, você pegar Berlim, você pegar Paris, você pegar qualquer cidade, assim, tipo, há 50 anos atrás, não tinha um nível de criminalidade. Então, é como se formou, né? A massa de operários industriais era absurda. E a pobreza, isso mostra, sempre quando tem filmes sobre Jack Estripador e Sherlock Holmes, geralmente mostra isso, essas áreas de pobreza extrema, onde as pessoas trabalhavam, crianças trabalhavam 18 horas por dia nas fábricas. Meu amigo, hoje em dia, tu vai na favela, nego mata alguém e vai embora, e o cara tá morto lá, e tipo, whatever, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém nunca Jessica vai pegar o cara. Imagina em 1890, em ou 1900, nos becos escuros de Londres, cara. Não tem câmera, não tem investigação forense, não tem nada, cara. Morreu, morreu, compadre. É isso aí. A grande diferença era que na época isso era algo relativamente novo, esse índice de criminalidade absurda. Então, todo dia você pegava o jornal e via um crime que nunca ia ser solucionado. Conan Doyle, que ele mesmo era um entusiasta, ele mesmo ajudava a polícia a resolver alguns crimes. Quando você tem uma história onde você tem um detetive que faz justiça, aí a justiça, né? A justiça é vitoriana, não é a justiça da porrada. Um cavalheiro vitoriano. Então, e aí você vê, ele vira um herói da nação, né? Porque ele é um cara que é um detetive que descobre isso, enquanto a polícia é, como você bem falou, muitas vezes ineficiente. Então é esse time, as pessoas parecem que queriam ver isso, né? E lembrar que em 1888 a gente teve o famoso caso de Jack Estripador, que deixou Londres em polvorosa. E como é que a polícia, que é a polícia, a Inglaterra teve a primeira polícia do mundo. Scotland Yard, eles se consideravam o suprassumo da civilização. Como é que a Scotland Yard não consegue descobrir quem é o Jack Estripador? Então Precisamos de Sherlock Holmes, exatamente. Então aí o timing foi perfeito. De certa maneira, também é uma vitória do nerd, né? Sobre o bufão, o detetive forte que espanca a verdade do bandido, né? Tinha um pouco dessa satisfação, assim. Esse é o Sherlock do Robert Downey Jr. É o bufão. É o bufão, que eu acho. É o bufão misturado com o nerd. Pois é. A propósito, qual é o seu nome? Holmes. Sherlock Holmes. Você falou que ele chegou a ajudar a polícia mesmo com crimes? Em alguns casos, sim. Às vezes ele era chamado. Como médico, é isso? Como investigador, consultor, né? É claro que não chegava a ser o que é o Sherlock Holmes, mas às vezes eles pediram uma consulta. Ele era tipo um Castle. Sabe qual é o Castle? Uh-huh. O escritor que ajuda a polícia, né? Aquele seriado benga. Imagino que ele não tenha ajudado, não fazia isso frequentemente, até porque ele tinha muito tempo, ele escrevia, mas em alguns casos ele participou, sim. E o bacana, eu também acho que dessas histórias que você tem, como eu falei, o Watson, né? E o Watson, ele representa, como eu falei, a pessoa comum. O Sherlock tinha uma mente, assim, afiadíssima. Então, as deduções que ele fazia, você, leitor, quando você lê, você acha aquilo, assim, uma coisa do outro mundo. Depois você vê que aquilo é a coisa mais simples do mundo. Uhum. E o Watson olha e fala, Holmes, mas isso é absurdo, como descobriu? O cara fala, ah, mas você veio de tal lugar porque o seu sapato foi manufaturado em tal lugar, e o cara descobre tudo e tal. Então é normal a pessoa que tá começando a ler, e ler o primeiro livro do Sherlock Holmes, como eu fiz quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, ficar nessa babaquice de tentar deduzir as coisas, e obviamente que não leva a coisa nenhuma, porque ninguém é Sherlock Holmes aqui, né? Mas você fica assim, fica empolgado, sabe? Tinha, inclusive, contos que eu achava fantásticos, onde o Holmes sequer saía da sala dele. Chegava lá o Lestrade, sei lá, o investigador, né, e Holmes, precisamos de sua ajuda, não sei o que e tal. Aí o Holmes, me conta o que aconteceu. Aí eles contam todos os detalhes do crime e tal. Aí no final que eles terminam todos os detalhes, falam, então Holmes, vamos lá para a cena do crime? Ele, não será necessário. Que o culpado foi o mordomo, o coronel Mostarda, com o candelabro. É tipo, como assim, você nem foi lá? Eu só te contei o que aconteceu. E aí ele começa a revelar essa montagem do quebra-cabeças só pela dedução, aí vem um pouco da mágica também. O cara é tão foda que ele monta um quebra-cabeça só com o relato do policial. E não deixa de ser parte da brincadeira do Sherlock. O cara é tão genial que ele consegue enxergar em 5, 8 dimensões, sei lá, de dedução. A propósito, qual é o seu nome? Holmes. Sherlock Holmes. Deixa eu só comentar uma coisa que eu acho legal, é que quando eu comecei a ler, na verdade eu comecei a ler o Sherlock Holmes, essas histórias, porque eu precisei, na realidade, a gente jogava RPG, e o Dave vai lembrar que a gente começou a jogar um RPG chamado Mask of Red Death, Máscara da Morte Rubra, vou falar em português, que todo mundo me entende. Era um RPG do AD&D que se passava na era vitoriana, assim, de terror. Uhum. Aí eu comecei a ler os livros de Sherlock pra poder entender como é que era, porque você, obviamente, quando você lê um livro de história, você sabe o que que a conjunção política, social, econômica da época, mas você não sabe como é que é a vida privada da época. Uhum. E aí quando você lê, por exemplo, isso é legal também, quando você lê, por exemplo, um livro de Sherlock Holmes ou Conan Doyle, sabe? Você entende como é que funcionava a vida na Inglaterra vitoriana. Então também é um livro histórico. É porque ele estava escrevendo sobre o presente dele. E o presente dele era justamente nessa época. A gente não sabe como é que a gente vive sem um celular, como é que a gente vive sem Facebook, como é que a galera se comunicava nessa época. E era interessante porque, por exemplo, os classificados do jornal da época, do Times, você podia colocar avisos lá sem você ser uma empresa. Você poderia colocar, se eu quero botar um aviso para um amigo meu que mora do outro lado da Inglaterra, eu coloco lá no, na época, lembrar que isso até era uma época que não tinha nem, às vezes lugares não tinha nem telégrafo. Então o jornal chegava de manhã e era como se fosse o Facebook, a timeline do Facebook. Eu abria lá. Fulano de tal. É, só que você respondia no dia seguinte. Uhum. Você tinha praticamente cada esquina de Londres, você tinha um posto do correio, onde você podia mandar um telegrama. Funcionava muito bem telegrama na época. É interessante porque a gente tem uma noção, assim, de como é que os caras viviam, como é que os caras se comunicavam naquela época. E você lendo também um livro desse, você aprende a entender tudo isso, que já tinha todas essas, não é uma rede social, mas essa comunicação da época, como é que era. Que acho bem maneiro também esse aspecto, né? Maneiríssimo. Um dos primeiros livros, se não o primeiro que eu li, do Sherlock Holmes, eu devia ter a idade também do Dudu, assim, 13, 14 anos, sei lá. Foi um que o pessoal costuma categorizar como crime de quarto fechado, que é um gênero de ficção de detetive em que você tem um cenário impossível, né? Morreu alguém, literalmente, em um quarto trancado por dentro, e aí o detetive, pode acontecer em qualquer história até moderna, mas o Sherlock tinha muitas dessas, e eu lembro de ter lido uma que era bem assim, morreu um cara numa mansão e tava trancado dentro de um quarto e não tinha como ninguém ter entrado e saído e tal. E a solução vinha de um... Acho que pode dar spoiler, não pode? Pode. Ou melhor, não. Depois de 200 anos, nem problema. É. A solução vinha, cara, porque a pessoa que assassinou, a vítima, ela colocou uma cobra através de uma passagenzinha de um quarto pro outro. Ah, mas é um conto isso, né? Não, é um conto, é. Ele vai lá, ela ia lá, matava a pessoa, depois ele balançava lá um chocalho, ela voltava e tal. Olha que legal. Mas, de novo, quando você entra no quarto, o Conan Doyle descreve todos os elementos. O buraquinho da cobra tá lá, o sino, o cheiro, papapá, e você a princípio, puta, peraí. Como? Então quando ele revela, você, tava lá, parado, entendeu? É do caralho. Maneiríssimo, maneiríssimo. A propósito, qual é o seu nome? Holmes. Sherlock Holmes. Eu, como leitor, gosto de ler na ordem cronológica do autor. Uhum. Né? Porque às vezes o autor escreve ordens, né, diferentes, escreve uma história que se passa antes do mesmo universo e tal. Eu gosto de entender como a mente do autor vai construindo o seu universo, entendeu? É, então, tipo assim, se eu quisesse ler o Sherlock Holmes, eu queria ler pelo primeiro livro do Sherlock Holmes. Qual é o primeiro livro? Não, a primeira história do Sherlock Holmes, eu teria que ver o Enigma da Pirâmide primeiro. Não. Que brincadeira. Brincadeira, não é canônico, não é canônico e tal. Depois a gente nem fala. Nem na pirâmide esse filme dos anos 80 do Spielberg, né? É, mas isso. Olha só, quem quer começar, quem de repente tá escutando e não conhece nada de Sherlock Holmes, é a melhor maneira de começar pelo começo, que é por um livro chamado Estudo em Vermelho, que foi publicado, na verdade, primeiro numa revista em 1886. Pô, mas é um romance publicado numa revista? É, era muito comum isso na época, na verdade. É, isso é até interessante falar. Em duas partes, né? Ele foi publicado. É, não tenho certeza se foram duas ou três, mas a literatura popular do século XIX, até os anos 50, ela não costumava ser publicada de cara em livro. Ela geralmente era em jornal, em revista, por isso que, né, as revistas pulp no início do século XX. Isso, né? Mas isso era muito comum, contos, crônicas, mas um romance inteiro? Então, é um romance curto, por isso que eu vou te falar agora. É, por isso que eu recomendo começar pelo Estudo Vermelho. Primeiro porque é um romance curto, a maneira como ele escreve é até hoje, cara. Você pensa século XIX, você imagina aquela coisa cheia de coisas rebuscadas, né? Uhum. E na realidade é justamente o contrário. Bem prático, e né? Como é importante começar por esse, porque é justamente onde tem a apresentação dos dois personagens, né? Uhum. Primeiro, o Watson, o Dr. Watson, que ele é um médico, que ele é o cara que narra a esmagadora, não todas, tá? A esmagadora maioria das histórias do Sherlock Holmes é ele que tá escrevendo, na verdade, compilando as histórias, né? Exato. E ele tá voltando, ele é um médico, ele serviu no Afeganistão, na guerra anglo-afegã, foi ferido, ele volta pra Londres, né? E ele tá procurando alguém pra dividir o apartamento com ele e tal, e aí alguém recomenda esse cara, esse excêntrico detetive, que é o Sherlock Holmes. E é engraçado que na série da BBC, do Cumberbatch, é engraçado que o timing... Tá do Afeganistão, justamente, né? O Watson tá chegando, é uma série moderna, né? Então o Watson tá chegando do Afeganistão, realmente teve, né? Tem tropas inglesas no Afeganistão até hoje. Então, é como bateu. Só mudou a guerra, mas até o local eles conseguiram manter o mesmo. E diz algo sobre a região, né, também. Né? Puta que pariu. Algo sobre a humanidade, né? É, talvez. obviamente. E é legal porque você vai, na realidade, junto com esse Watson, como eu já falei, com o cara normal, você vai conhecer esse cara e vai. E aí você descreve tudo, não só o lugar, como o próprio Holmes, que é um cara que ele descreve como um cara sendo, além de fisicamente, tendo conhecimentos, que na verdade ele é um cara que ele pensava da seguinte forma: olha, o conhecimento que eu não vou usar, ele nem estuda. Por exemplo, ele não sabia nem que a Terra girava em torno do Sol. Ele tinha um conhecimento zero de astronomia. Mas, por exemplo, botânica. Ele tinha um conhecimento que não sabia nada sobre jardinagem, mas sobre venenos ele conhecia bastante. Uhum. Química, ele sabia tudo de química, por exemplo. Filosofia, não sabia quase nada. E aí, por aí, né, vai... Um adendo sobre essa coisa do Watson escrever as histórias dele, isso é muito bem contextualizado logo na primeira aventura, porque quando a solução se apresenta, a polícia recebe todos os créditos de ter solucionado o crime, aquela coisa que depois se torna super comum nas histórias de Sherlock Holmes. E o Watson fica puto e fala: porra, Sherlock, como assim? Você não vai deixar os caras tomarem crédito? E o Sherlock: essa coisa. E aí o Watson vem e fala: não, então faz o seguinte, eu vou registrar as nossas investigações. E aí ele começa a escrever, a registrar essa coisa exatamente como se estivesse fazendo uma defesa, ó, pra gente provar que fomos nós que resolvemos. E o Sherlock volta e meia critica os registros do Watson, dizendo que ele exagera, que ele retrata as soluções como muito mais teatrais do que na verdade elas aconteceram. Então também sempre achei muito interessante essa brincadeira. Você fica pensando: peraí, mas será que o Watson tá contando tem um nível dramático mais alto, ou foi assim mesmo, né? Uhum. Até onde o Sherlock é realmente essa coisa fantástica e fora do comum, ou o Watson tinha um quê de escritor ali? Eu sempre achei legal. Com certeza. E esse livro, além de tudo que a gente tá falando, Estúdio Vermelho, ele tem todos aqueles clichês, e eu tô falando clichê da melhor maneira possível, tá? Dessas histórias policiais. Inclusive, eu me lembro que eu tava vendo no Simpsons, quando tem aquele cara que trabalha com o palhaço lá, ele é preso. Sideshow Bob. E tem uma brincadeira lá que é Die Bart, né? E o cara fala que alemão é o Bart. Então, Die Bart. É artigo feminino. Eu sei, então, mas essa brincadeira que fazem os Simpsons, por exemplo, tem nesse livro que tem uma coisa, eu não vou dar spoiler nenhum, mas tem uma palavra que o cara deixa escrita na parede que é hashi, em português, sim, não sei como é que é. E aí a polícia acha que é Rachel, e aí o Sherlock já acha que é a palavra vingança em alemão, aí tem todas essas coisas. Mas o que mais me impressionou nisso foi que o cara, já na primeira cena, é bem emblemático, porque o cara fala: ah, é um sujeito de 1,70m, sei lá, 70, por exemplo. Aí, caraca, como é que o cara descobre isso? Aí você vê que, obviamente, pro cara escrever, ele escreve na altura do olho, normalmente, né? Uh-huh. Não escreve na altura da barriga. Yeah. E aí, por exemplo, você já deduz a altura do cara. Então, esse livro você simples, vai... Simples, né, cara? Isso que é legal. É simples, assim, a dedução dele. Como é que o cara sabe a altura do cara? Bom, que você escreve na altura do seu olho. Né? Eu dei isso como exemplo, mas é isso, claro, que serve toda a literatura. A propósito, qual é o seu nome? Holmes. Sherlock Holmes. A própria personalidade do Sherlock Holmes, o Eduardo estava lembrando que não era um estilo de narrativa da época, né? Você se aprofundar tanto assim na pessoa. Era muito mais interessante para a época você detalhar a história e tudo mais. Mas certos aspectos do Sherlock, assim como esse que o Dudu citou, os conhecimentos limitados dele de astronomia, mas por outro lado a botânica dele era super especializada em veneno, etc., eram alguns dos que vazavam. Agora, por exemplo, a relação dele com mulheres, ela era muito sutil, né? Muita gente se questionava se ele era gay, se ele era hétero, se ele era tímido. E tem pouquíssimas passagens detalhando esse aspecto. E é legal você também tentar descobrir, assim, porque ele era um cara super... Tratava muito bem as mulheres, super educado, mas quando ele falava para o Watson sobre as mulheres, ele era desconfiado, ele achava que as mulheres podiam tramar como se existisse algum tipo de trauma, sabe? Alguma coisa... É engraçado você pensar até onde também era uma coisa da época, do Conan Doyle, e até onde foi uma profundidade que ele deu ao personagem, que ele não sentia essa obrigação de revelar para o leitor. Saca? Uhum. No segundo livro dele, Afonso, a gente tem assim, uma sugestão sobre o que é isso. É não que ele não gostasse de mulheres nem nada, mas o que dá a entender é que ele era um cara até, não sei se ele tinha algum tipo de distúrbio, que ele era um cara que na verdade ele era apaixonado pelo trabalho, não trabalho de investigação também, mas eu digo assim, uhum, ele era incapaz de ficar, ele não podia lidar com o tédio de forma alguma. né? É. Ele, se ficasse sem um problema pra resolver, ele entrava na hora em depressão. Tanto é que no Signo dos Quatro tem uma cena onde ele tá usando cocaína, ele usa cocaína, né? Uh-huh, sim. E aí... Diluída, que fique claro, diluída isso em causa, 7%. Isso causa um espanto, né, cara? Quem vai, cara, cocaína é, obviamente, que na época tinha o significado da cocaína, né? Mas ainda assim era uma droga perigosa. E depois o Watson leva ele a não usar mais e tal. E ele só usava, na verdade, quando ele não tinha esses problemas pra resolver. Então, é, essa relação de mulheres e tal, é, na realidade, não é... É porque ele talvez fosse um cara muito virar... É, muito, até talvez hoje sem poderia chamar de um tipo de talvez, distúrbio. É um, de uma coisa meio... Até fazer uma coisa com Big Bang Theory, é meio Sheldon, né? Assim, o trabalho dele era tão importante que ele não via muita graça nas relações interpessoais de modo geral. É, isso que eu digo, tem passagens que ele parece se afeiçoar por uma mulher, lá não lembro qual o livro, que ele meio que até se casa, fica noivo de uma mulher, e quando você vê, ele só fez isso para ajudar na solução do crime, né? Ele manipula as pessoas de certa maneira, a contragosto do Watson também. Ele não era... Se não era um personagem assexuado, assim, que não, realmente, como você falou, não tinha interesse nenhum por relações, até, uhum, não é assexuado, mas mais abrangente ainda, um que não tinha interesse por relações sociais, é isso. Sociais, um pouco, talvez, né, Dudu? Talvez a relação dele com o Watson tenha se desenvolvido justamente porque ele era um, também um instrumento do Sherlock, uhum, né? É, não tá, ele não esculachava, ele esculacha o Watson pra caralho. Não, ele quase despreza o Watson, não é? Então, na série hoje da BBC, ele faz isso. Nos livros, na verdade, ele dá com a sacaneada vitoriana, sabe qual é? Sabe, uhum, tipo, ele sempre trata como um amigo e tal, mas dá uma usada no cara, assim. Mas um amigo inferior. O Watson, de certa forma, é a audiência do Sherlock. Isso também é sugerido. O Sherlock, ele gosta, uhum, do teatrinho, é a plateia, da plateia, um pouco, né? E, afinal, pra quem que ele vai descrever as deduções magníficas dele? É pro Watson. E essa coisa também do assim, dele desprezar, entre aspas, mulheres, na verdade, não é com as mulheres só. É o que o Eduardo também tá sustentando. Porque ele diz que ele não teve muitos amigos. O Watson é tipo um dos dois amigos que ele teve. Ele sugere que ele teve um amigo na época do colégio, da faculdade, alguma coisa assim. E só. É mais é realmente esse... As relações interpessoais dão muito trabalho. Eu não preciso me perder. Inclusive com o lado sentimental. Ele reclamava do sentimento. Ah, o sentimento atrapalha a dedução lógica. Você não pode se perder por esse labirinto. É bem legal. E aquela coisa, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, como é que a gente vai dizer que talvez o Watson... O Watson, ele voltou do Afeganistão ferido, né? Uhum. Então, quem sabe o Watson também não precisava de uma certa adrenalina que Holmes, né? Sim, claro. Provia pra ele. Então, isso é uma coisa. Então, isso é um aspecto. Então, também é foda chamar só o Holmes de filho da puta aí, né? Mas, em relação às mulheres, tem uma história chamada O Escândalo na Boêmia. É do Marcelo Adnet? Não, não. Nossa. É, foi péssimo. É, tá em domínio. Ah, caralho. Porra. Caralho. Então, aí tem uma história, essa história é que aparece uma mulher que é a primeira pessoa que engana ele, chamada Irene Adler. Aí ninguém sabe se ele ficou louco pela mulher, se não ficou, mas ela dá uma enganada nele. Tem outro conto interessante, é mais pra frente. Não, porra, né? Como é que ela enganou ele, caralho? Hã? Como é que ela enganou ele? Ah, é meio complexo. Mas só esse aí pro outro conto, é legal também porque ela foi talvez a primeira pessoa que ele admitiu que tinha um intelecto equiparado ao dele, entendeu? Tipo, ela me enganou, ela me superou, assim, ele enxergou ela depois com uma certa irritação quando ele falava sobre ela, né, Eduardo? Então ficava tipo, será que ele tá isso. irritado porque ele gosta dela ou porque ela fez algo que ele não conseguiu deduzir antes? Sim, isso é legal. Tem outro conto chamado A Face Amarela que ele não desvenda, tem uns poucos contos que ele falha, tem alguns contos que ele falha. E nesse conto, eu me lembro, eu não lembro dos detalhes do conto, mas é algo do tipo. O conto é o seguinte, tem uma garota, uma face que é vista num sobrado, no segundo andar, lá em cima e tudo mais, que pra desvendar o caso, o ponto principal do caso era, já falando o final, era uma mulher que tinha fugido, né, dos Estados Unidos, porque ela tinha se apaixonado por um escravo, uma inglesa, se apaixonou por um escravo, teve uma filha, que era mulata, e trouxe essa filha pra Inglaterra e deixava a filha escondida no local, porque ninguém podia saber, porque na época, né, o racismo e tudo mais, e ele criou várias teorias em volta disso, e o fato justamente dele não ter conseguido desvendar era por esse elemento que era o elemento do amor que tinha entre os dois e que ele não conseguia compreender isso. É verdade. Então chama Face Amarela. É um dos pra ele era muito desconhecido, né, essa motivação. Exato. Ele entendia de qualquer motivação de qualquer criminoso, menos uma motivação boa como amor verdadeiro e tal, ele não conseguia entender. Então esse ponto deixa bem claro isso. Muito bom. falar sobre o arqui-inimigo do Sherlock Holmes, Dr. Moriarty. Ih, rapaz. Esse cara é um problema sério. Então, o que acontece? Na realidade, lá por mais ou menos 1893 e tal, esse ano, né, o Doyle já estava escrevendo Sherlock há muito tempo e ele estava com vontade de escrever outras coisas também. Uhum. Só que a procura por a história de Sherlock Holmes era muito grande. O editor, tanto... que sabe que é bom, que vende, né, fala, por favor, escreva Sherlock Holmes sem parar. Eu faria isso também. Não só os editores, como leitores também, né? Sim. Você sabe que os seus anéis existem por causa de insistência do editor, né? É. O Tolkien publicou Hobbit, fez sucesso, o editor fala, escreve mais. Aí o Tolkien fala assim, olha, tem todo esse trabalho aqui que eu estou escrevendo ao longo da minha vida inteira, que era o que ia se tornar o Silmarillion, né? Toda a história da Terra-média. Aí ele, não, porra nenhuma, eu quero que você escreva sobre Hobbits. More Hobbits! More Hobbits! Aí ele, ah, mas tem toda uma história e tal, não sei o que. Não, tem Hobbits! Bota Hobbits! Então, e aí nasceu Seus Anéis, ele botou os quatro Hobbits, porque o editor falou, tem que ter mais uma história de Hobbit. Oh, pelo menos uma vez o editor falou uma coisa, né, que valeu a pena. Valeu, né, valeu, porra. Caramba, vai pro Twitter agora, Eduardo, porque critica o trabalho dos editores. Menos dessa vez o editor serviu pra alguma coisa, pra eu ouvir. Olha que filha da puta! Distorcendo. Distorcendo para a polêmica. A propósito, qual é o seu nome? Holmes. Sherlock Holmes. Quando o Doyle estava querendo escrever outras coisas, estava de saco cheio. Então o que ele faz? Ele decide matar o Sherlock Holmes. Ih, rapaz. E aí o que acontece? O que rola aí é que ele, acho que na minha opinião aí, né, falando como fã, e acho que os leitores devem ter sentido na época, não é o fato do Sherlock Holmes ter morrido, mas como ele morreu. O Sherlock Holmes morreu num único conto, e nesse conto aparece o professor Moriarty pela primeira vez. É um conto chamado Problema Final, de 1893, e o professor Moriarty aparece, assim, como o Holmes era um cara colocado como um cara, né, insuperável, inteligentíssimo, então aparece pela primeira vez aí esse professor Moriarty, que é colocado como o Napoleão do crime, como ele fala. É o cara que controla o crime em Londres e é o cara, né, o chefe do crime organizado e tudo mais e tal. É o Wilson Fisk de Londres. Nunca antes, aí que tá. Nunca antes Moriarty tinha aparecido. Na realidade, ele aparece depois em histórias que cronologicamente se passam antes, mas a primeira vez, cronologicamente, digamos assim, de data de publicação que o Moriarty aparece, é justamente num conto curto, onde ele aparece e o Sherlock Holmes e o Moriarty se envolvem numa luta corporal no topo de uma cachoeira na Suíça, e aí ambos caem pra morte, e esse é o fim do nosso herói. A impressão que realmente ficou é que, quer dizer, é um super vilão, ele é até muito legal, mas assim, ele meio que aparece pra matar o Holmes e acabou, né? Se ele tivesse sido morto por um problema causado lá atrás, né, Eduardo? Exato. Esse seria é bom, mais valor. Né? Mas ele morre mesmo? Tipo, esse é o último conto cronologicamente do Sherlock Holmes? Não? Não. Calma, vamos lá, vamos com calma. E aí o que acontece? Isso era pra ele ter morrido ali, né? Mas não teve corpo, os dois caras que eram na cachoeira e tal. Na realidade, chega lá. Esperto, o cara é esperto. Ele tinha vontade, na verdade, de matar, só que a mãe dele, a mãe do Conan Doyle, em carta, falou, olha só, deixa aberto, porque vai que dá... Sabe o departamento da merda? Era a mãe dele. Departamento da merda. E olha, isso aí, deixa aberto. Ele não mostrou o corpo, e aí, né, o Sherlock Holmes morre e tudo mais, e o público fica putaço, assim. Claro, porra. Ah, meu irmão. Matar Sherlock. Os editores, o público, né? Todo mundo fica meio revoltado com isso. E aí há o primeiro hiato aí entre as histórias de Sherlock Holmes, né? Nesse meio tempo, o Conan Doyle para de publicar. Ele vai pra África, na Guerra dos Boias, como médico voluntário, fica lá durante um tempo, escreve outras coisas. Ele também era muito fã da literatura. Da literatura do romance histórico também. Muito fã de mangá, hein? Arthur Conan Doyle escreveu muito mangá, vocês não sabem, gente. Mas eu sei que o pai dele era muito fã do Rei Arthur e do Conan. Nossa senhora. Puta que pariu. This is getting out of hand, guys. Essa tá guardada desde o começo, não sabia onde. Onde eu ia botar ela? É inversão de papel, inversão de papel. E ele escreve, durante essa participação dele na Guerra dos Boers, um manifesto lá, onde ele defende a participação da Inglaterra nessa guerra. E aí, parada repercute, pô, por todas as colônias e tudo mais. E ele é consagrado Sir lá pelo rei Eduardo, que era o rei da época, tudo. Eduardo VII. Eduardo VII. Ele volta pra Inglaterra depois, em 1902. E aí, na Inglaterra, né, cara, ele começa a ter essa pressão dos editores e tudo mais, então ele escreve, né, mais um romance que dizem que é o mais célebre dele, chamado O Cão dos Baskervilles. Certamente você deve ter escutado esse nome. É o que eu mais gosto, realmente. É que a maioria da galera mais gosta, né? Esse romance, ele tem uma coisa interessante, na verdade, porque ele, primeiro, é o seguinte, aí se passa antes da morte do Sherlock, né? Então, primeira coisa, colocar aí. Então, ele não tem ainda culhões pra ressuscitar o Sherlock. Uhum. E esse romance se passa antes, e ele tem uma coisa, talvez, especial, tal, porque ele tem um elemento sobrenatural, esse romance, e que te leva a crer que realmente é uma criatura infernal e tudo mais, e todas as pistas levam você... Aí você que, porra, lê história policial e tudo mais, você fala, cara, não pode ser, porque você realmente não é te apresentado uma coisa sobrenatural. Aí no final, claro, não vou dizer como, mas descobrem que tem toda uma questão ali que é algo realmente do mundo normal, mas que é pra aparentar uma coisa sobrenatural. Então é muito interessante. É bem Scooby-Doo, né, você pensar, é bem Scooby-Doo. Não, não, porra, não bota Scooby-Doo, cara. Ué, mas a princípio é uma só coisa sobrenatural. É cão, porra. Só porque não. É cão? Olha só, estão todas as pistas aí, exatamente. Tem a ver com cachorro. No começo todo mundo acha que é uma coisa sobrenatural e no final, quando eles tiram a máscara, é alguém. Parará. Scooby-Doo. Nem, em nenhum momento do universo Sherlock existe algo sobrenatural. É tudo bem pé no chão. Sim, sim. É por isso que esse conto se destacou. Na verdade, por duas coisas, que foi realmente o retorno do Sherlock e um dos que tinha esse... Na verdade, alguns casos dele apresentavam, assim, a superstição, sabe? Sim, a coisa sim, dos sim. Ciganos, ou então, quem matou foi o diabo, ou então o rosto amarelo, como o Dudu falou e tal. Mas nesse era um que, quando aparece a parada, entre aspas, né? Você, tipo assim, porra, meu irmão, é um cachorro fantasma. Tá todo mundo vendo ali o cachorro brilhando, entendeu? Uh-huh. E foi o mais difícil, assim, de você entender, né? A coisa normal do Doctor Who, eles fazem uma coisa parecida magia e uma bruxa, sei lá o que, e no final é um alienígena com alguma tecnologia bizarra. Existe uma brincadeira com o sobrenatural mais forte, mas no final, se você parar pra pensar, é tudo ciência também. Ciência do estilo Doctor Who. Mas tá virando fã do Doctor Who, Jovem Nerd? Eu tô vendo, pra fazer o Nerdcast do Doctor Who, as pessoas pedem. Quem te viu, quem te vem, Jovem Nerd? Por quê? Eu nunca falei mal, não. Falou sim. Falei quando mal? Pô, tô no Twitter lá, tá gravado aqui. Não, quando é que fica bom o Doctor Who? Mas aí é um negócio que todo fã de Doctor Who... Dei print. Não, todo fã de Doctor Who, e eu confirmei isso, tem uma relação de amor e ódio com a série, e é uma coisa que acontece mesmo. Tem um episódio que manda tomar no cu todo mundo. Doctor Who. Vamos fazer aí o Nerdcast em breve. Doctor Who. Vai ser um daqueles que eu vou participar com certeza. Que nem nesse, você não tá fazendo nada. Eu dei aqui incisões precisas. Então, eu estou deixando quem sabe falar, não tô fazendo piada ruim que nem você. Doctor Who só tem um episódio bom. Já sei que é. Um. Qual é o nome do episódio? É o Don't Blink. Don't Blink. É exato. Quando fala de Doctor Who, a pessoa só sabe falar desse episódio. Muito bom, porque é legal. E aí tem 300 anos de seriado, mas só tem um episódio bom, cara. Não, tem muito episódio merda e tem muito episódio legal também. Qual é se destaca, todo mundo gosta. Blink, Don't Blink. Não, tem vários episódios legais. Me diz um sem depois ser a gente Blink. Fala isso no Nerdcast do Doctor Who. Não, vamos fazer aqui que já mata. Já mata esse Nerdcast aqui. Não, cara. Filha da puta. A propósito, qual é o seu nome? Holmes. Sherlock Holmes. Então, aí o que acontece? O Cão dos Baskervilles é um sucesso, assim, astronômico até hoje. O nego fala que é o melhor livro dele e tal. E aí o cara finalmente ele se dobra. E em 1903, na verdade, ele escreve um conto chamado A Casa Vazia, onde ele realmente traz de volta o Holmes com a desculpa de que ele não tinha morrido, né? Cacheira tinha segurado lá numa pedra, qualquer coisa assim. Eita, caralho! Ah, rapaz! Pois é. Você acha que Marvel e DC? Concordo. Os caras estão inventando essa merda? Não, ninguém quer matar um herói, cara. E o herói sempre volta. O vilão também. MacGyver já fazia isso. Não pode matar o vilão, meu irmão. Ah, covardia. Eu acho. E aí o que acontece é que, então, a desculpa que ele dá é que ele encontra de novo com o Watson e fala que ele estava cheio de inimigos e precisava de um tempo longe para que os inimigos, né, não viessem atrás dele. Isso tem algum sentido também, que o cara tinha feito inimigo pra cacete, né? Uhum. Mas, assim, aí ele volta lá e, enfim, e aí durante esse tempo ele viaja pelo mundo, viaja pelo Tibete, Pérsia, pela Arábia toda, enfim, aí... Enfim, tem isso, né? Eles publicaram um compilado dessas histórias, que é a volta de Sherlock Holmes, não é? É, isso foi publicado nas revistas, os contos, e eles sempre publicavam 2 anos, assim, de contos em revistas, e depois, no final, eles publicavam um livro com essas coletâneas. O nome dessa coletânea é, em português, A Volta de Sherlock Holmes, que é de 1905. Ah, então, olha só, um fato interessante relacionado, Dagal, no filme Star Trek Generations, que foi o primeiro filme da nova geração... Outra obra fantástica. Depois que acabou a série, eles fizeram o encontro do Picard com o Kirk, certo? Kirk cortando madeira. No final do filme, o Kirk morre. Sim, isso também eu sei disso. Você tá ligado? Então, isso também revoltou os fãs pra caralho. Porra, que merda, que morte merda. Ia matar o cara de fome, né, inclusive, né? William Shatner. E o William Shatner também ficou tão revoltado que depois ele escreveu um livro chamado A Volta do Capitão Kirk. Que pariu, cara. Que triste. Esses caras de Star Trek. Aí ele começa a ficar de saco cheio mesmo. Aí ele de novo, dá um tempo, ele tem uns problemas aí de família. Esse problema de família dele é que a esposa dele morre, né? Isso. E aí nessa época ele ficou meio pirado com o negócio de sobrenatural. Ele queria fazer contato com a esposa, não tinha esse lance? É, ele tinha esse lance. Sim, ele foi espírita. Pelo que eu sei, minha sapiência é parca. Uh-huh. Mas ele tentava, ele queria, ficou inconformado, queria falar com a esposa. Só que ele começou a ir nessas... negócio espírita, não sei o que lá, só que a maioria, não tô dizendo que são todos, mas a maioria serão charlatões. Uhum. E aí ele começou a desmascarar esses caras. Cara, não foi só o Houdini que ficou entrando nessa vibe? Ah, não, esse é o Houdini. Porra, caralho! Ô, maluco! É verdade, é o Houdini! É que eles eram amigos, né? O Arthur Conan Doyle e o Houdini eram amigos. Eram amigos? Eram. E eu confundi os dois. Mas o Arthur Conan Doyle teve alguma coisa mais espiritual, sim, numa fase da vida dele. Então é isso. Eu confundi as histórias. Calma aí. Mas é mais ou menos com a minha participação importante do podcast. Fantástico. O Arthur Conan Doyle perdeu a esposa e ficou espírita, sei lá. Ficava falando com a esposa na mesa lá de da Nicole Kidman. E aí... E aí o Houdini perdeu o filho. Foi isso. Por isso que eu lembrava do filho. Perdeu o filho. E aí ele ficou inconformado, blá, blá, blá. E aí o Arthur Conan Doyle, vamos lá comigo, vamos lá. Vamos lá comigo, ele ia. E ele começou... E aí o Houdini, que era sagaz, começou a desmascarar essas paradas. E aí virou a loucura do Houdini. Uh-huh. Desmascarar esses caras, sacou? Tô certo, Eduardo? Mais ou menos. Ele foi criado numa família católica, mas no colégio, porque na realidade a mãe dele era irlandesa e o pai era descendente de irlandeses, e a Irlanda é muito católica e até fervorosa, os padres falavam que quem não era católico ia pro inferno e tal, uma coisa meio sinistra, e ele já não gostava. O que acontece é que ele sempre se considerou um agnóstico, sempre gostou de ciência e tudo mais, e nessa época... Tucano falou no nosso grupo do Viber. Não começa. Foi boa a citação. O agnóstico, como é que é? O agnóstico é o mais preguiçoso. O maior covarde da escala da fé. Se fuder. Escala da fé, toma no cu. Escala da fé, mano. Parece um programa do History Channel. Parece mesmo. Logo após a Semana do Tubarão, a escala da fé. Ai, ai. Os 10 mais. É. Mas ele não era espírita, ele nunca foi, mas ele se interessava por isso, porque espiritualidade tinha uma proposta mais... Não é científica, claro que não, mas tinha uma proposta assim, racional. Mais racional, boa. Científica, boa, de colocado. Certa maneira. Ele se interessava muito por essas coisas de também enigma de Atlantis e tudo mais. E também foi nessa época, nesse ato aí de Sherlock, que ele escreveu também O Mundo Perdido, em 1912 e tal. Os dinossauros na Amazônia, né? Eu não li esse trabalho, mas pelo que eu lembro, sim. É tipo um vale onde os caras têm os dinossauros, uma parada assim, né? E na Amazônia, exato. Acho que é. E em 1915 ele escreve o último romance do Sherlock Holmes, que é chamado O Vale do Terror, que eu tenho a impressão, esse romance também se passa antes daquela história do problema final, eu tenho a impressão que foi uma resposta, tá? Foi uma resposta ao público que falou a mesma coisa que a gente falou. Porra, ô Conan, você colocou o professor Moriarty. E quem é o professor Moriarty? Então, o Vale do Terror coloca assim, uma história que se passa antes, né, com o professor Moriarty e a organização dele, explicando por que que ficou tão inimigo de Sherlock Holmes e tudo mais. Chamou Vale do Terror. E esse é o último romance que ele lança sobre o detetive. Mas peraí, o Vale do Terror acontece antes do problema final, que é quando isso. O Sherlock e o Moriarty caem na cachoeira, certo? Isso aí. Mas foi publicado depois. Sim, mas o que eu quero dizer é assim, a gente sabe que o Sherlock sobrevive à cachoeira, mas ele descreve que o Moriarty também sobreviveu à cachoeira? Não. Aquela última vez que vemos o Moriarty cronologicamente, assim, na história do Sherlock Holmes. No cânone, que eu lembro, é a última vez, não sei se posso estar falando merda. Então ele teria morrido, sim. O Sherlock teria salvado e o Moriarty morrido, é isso? Exatamente. Isso. Uhum. Isso. Exatamente. A propósito, qual é o seu nome? Holmes. Sherlock Holmes. Finalmente tem dois últimos livros, duas últimas coletâneas de contos também. Na verdade, assim, a próxima é em tese a última, e a penúltima em tese a última, chama-se O Último Adeus do Sherlock Holmes, de 1917, que o último conto desse livro é interessante, cara, porque seria a última aventura dele. Não é um conto de detetive, é um conto de espião, que o Sherlock Holmes já está aposentado. Se passa durante a Primeira Guerra Mundial. Uhum. Ele tá aposentado já, ele cria abelhos lá numa casinha, tem cerca de 60 anos, mais ou menos. Uhum. E aí ele é chamado pra ser um espião, né, durante a Primeira Guerra Mundial. É, na verdade, um pouquinho antes de começar a Primeira Guerra Mundial. E aí é até interessante, porque quando o Watson descobre, ele fala, porra, ô Holmes, você não tá aposentado? E o Holmes fala assim, realmente se fosse o ministro do interior que tivesse visto, ou do exterior, sei lá, que tivesse me pedido, mas como foi o próprio primeiro-ministro, uhum, eu não podia recusar. Então ele atua como espião e tudo mais. E aí, cara, depois disso, mais ou menos que as histórias terminam, existem umas outras publicações que entram nesse jornal. Na verdade, é uma revista chamada Strand Magazine, né? Depois ele tava tão saco cheio que tem um último livro chamado História de Sherlock Holmes. E tem uns contos que o nego até acha que foi escrito por Ghostwriter. Tipo, que ele tava sem saco, entendeu? Uhum. O cara fala, cara, é o editor, pô, escreve mais um aí. Eu quero mais, pelo amor de Deus, quero vender livro. Aí, mandou um Tom Clancy. Exato. Especula-se que o cara fala, não quero. Aí então tem um cara que escreve, você vê o que que se acha e aprova e foda-se. E aí já são os contos, assim, bem mais fracos e tudo mais, que aí mas já... Mas ninguém sabe. Você especula por causa da qualidade dos contos, né? Isso. Que era por Ghostwriter. Na verdade, esse último livro só tem uma coisa interessante, que tem alguns contos que são narrados pelo próprio Holmes. Uh-huh. Então, assim, pra quem é fã e tal, é interessante, sim, mas já tava no final, né? Só lembrando que esse último livro é de 1927 e o Conan Doyle morre em 1930. Então, quer dizer, o cara passou a vida inteira dele, muitas vezes sem querer, escrevendo sobre detetive e tudo mais. Legal. Eu fico muito contente, vou usar essa palavra, contente, com esta nova adaptação do nosso amigo Sherlock para o mundo atual, com o Benedict Cumberbatch. É Cumberbatch? Cumberbatch? O Benedito ficou famosão, cara, graças a essa série. Eu não gostei, eu vi um episódio e não gostei. É bom. Série de quatro episódios não é série. Pra começar. Isso é um mini filme. Uma hora e meia, três episódios por temporada. É legal. É muito bom. O vilão do primeiro episódio é a cara do pai do Jovem Nerd. Cara, então é isso. Saca? Como o taxista. Não, parece não. É o Zagalo. Não sei se o Zagalo é a cara do pai do Jovem Nerd. Isso me deixou meio cabreiro. Deixa eu defender o Zagalo aqui. Eu adoro a série, mas o Zagalo tá sendo coerente, porque a mesma galera que é um dos mesmos caras que escreve em Doctor Who, então... Olha aí! Eu sou ignorante coerente. Eu acho que é muito importante, enquanto adaptação, já falei isso em outros Nerdcasts, MRGs e tal, vou falar rapadura porque o Zagal fica zangado. Mas... eu desprezo. Mas eu acho importante você se ater à essência do personagem, né, da coluna que forma ele, do que a forma e tal. Então você pode colocar ele em tempo atual, ele fala no celular, mas a essência dele. Então eu gosto muito dessa série porque ela meio que coloca de lado uma adaptação que eu achei que foi muito pobre nesses alicerces que eu acho importante, que foi a do Robert Downey Jr. Uhum. Eu também não curto, não. Mas cara, que também tem uma liberdade aí. Ah, do Robert Downey Jr. também é muito fraco. Mas, exato, mas ela quebra não, muito, saca? Sabe qual é o maior problema desse filme do Robert Downey Jr.? O sotaque britânico fake dele. Isso que mais incomoda. É o que mais. Puta, cara, você não dá, tipo assim, para, cara! Para, você não tá enganando ninguém! Não sei qual é o problema, esse não é o problema. O cara pode fazer o sotaque fake, tudo bem. O problema é que eu, pelo menos o que eu vejo, é que o Sherlock Holmes é um cara muito mais de perspicácia, sim, de investigação, de inteligência, do que um porradeiro. Porradeiro. E ali ele era o Tony Stark com sotaque fake dando porrada. Isso aí. Mas aí era o Sherlock Holmes da Matrix, pô. Ele era o Jack Sparrow Holmes ali. É tipo, onde eu estou? Agora eu estou caindo, agora eu estou levantando um saco de areia e levantando meu pé. Oh. Mas, cara, pois é, eu entendo. Foi uma pegada pop linguagem, que eles fizeram e tal. Mas olha só, por que... Mas sabe outra coisa que eu não gostei desse primeiro episódio da Sherlock Holmes Coming Back? Aquele truquezinho de celular. Qual o truquezinho? De fazer todos os celulares já apitarem ao mesmo tempo. Wrong. Que isso, cara? Wrong. Ele mandou texto pra todo mundo. Wrong. Nossa senhora. É isso, mas... Isso não faz sentido. Eles explicam como ele faz isso na série? Para tudo. Eles explicam como o cara faz isso na série? Peraí, explicam. Calma aí. Como ele faz? Calma, cara. Eu quero saber. Calma. Eu vou testar. Então, todas as paradas que aparecem no primeiro episódio, que você só viu o primeiro, é estranho mesmo se você não vê tudo, porque tudo tá ligado ao Moriarty. Eduardo, eu não tenho tempo. Ué, mas deixa se o cara... a série, eu dou 25%. 4 episódios, eu vejo primeiro. Botou o pai do Alexandre e uma maracutaia. Uma maracutaia de celular? Perdeu. Mas é um quebra-cabeças. É, exatamente. O filme do Guy Ritchie é até interessante você ver como ele é ambientado na era vitoriana, mas ele não tem nada... É da essência do Sherlock. É pop. Enquanto a série da BBC é ambientada hoje em dia, uhum, né, que teoricamente seria muito mais difícil, porque é outro cenário e tal. No entanto, o que mais me fascina na série da BBC é porque é exatamente a essência do Sherlock. Se você pensar, Sherlock Holmes existisse hoje em dia, tudo bem, com uma licença poética que ele é um pouco mais novo, né? Enquanto o Sherlock deve ter uns 30 anos da série da BBC, ou dos livros de 40, 10 anos a mais. Mas, no entanto, cara, é exatamente como seria o Sherlock Holmes hoje em dia. Então, acho muito, muito foda, cara. Inclusive, os contos são adaptações, às vezes, diretas para os episódios. Você tem o Cão dos Bakersfield, do Bakersfield lá, você tem o Estudo em Vermelho, só que estão muito adaptados. Como é que esses caras usariam a tecnologia hoje em dia, né? Tudo isso é muito maneiro, cara. Muito foda. Eu acho maneiro, o Azaghal não gosta, mas... O que o Azaghal gosta? Gosta de Braveheart. Continuo gostando. Tô gostando de Demolidor. Vi o primeiro episódio, gostei, vi o segundo, gostei pra caralho. Uh-huh. Tem que me pegar. Esse negócio de a primeira temporada é uma merda, mas a segunda é boa. Você assistiu um episódio só, cara. Não, um episódio. Então, eu tenho 25%. É minha regra. Regra dos 25. O Sherlock Holmes não é meio monolito, tem só os negócios lá? Monolito do Platunen? E fica com as manias dele? Eu tenho minhas manias, é isso que eu tenho. Eu vou dar uma chance pra uma série. Se lá tem 12 episódios, eu vejo 3. Passou no terceiro, vou embora. Tá fraco ali? Tchau, amigo. Próximo. Fila tem que andar, Jovem Nerd. Tá bom, tudo bem. A gente não precisa falar da série Elementary, a versão americana, né? Eu não vi, cara. Eu não vi. Né? Ninguém viu. Ninguém viu, Por isso que a gente não precisa falar. Não. A propósito, qual é o seu nome? Holmes. Sherlock Holmes. Mas o Enigma da Pirâmide não é o Enigma da Pirâmide de um filme de 85 do Spielberg? O primeiro filme a ter computação gráfica na história do cinema. Foi um divisor de águas. Era aquele cavaleiro que sai do vitral, né? O cavaleiro de vidro. Esse filme tem sobrenatural, não tem? Ele não desobedece uma regra básica? Não lembro. Não. Era uma alucinação, na verdade. Era uma alucinação. É o Chevão. Vamos situar então, Eduardo. É o Sherlock Holmes jovem na escola para rapazes, correto? Ainda ali nos seus anos de desenvolvimento, suas técnicas e tal. Rapazes, escola, a maldade está nos olhos. É, também acho. É, de quem, enfim. Falei nada. E, enfim, ele acaba se envolvendo no que seria o seu primeiro grande mistério, envolvendo assassinatos e tudo mais, uma grande conspiração ali no colégio. Eu revi esse filme faz, sei lá, uns 6-7 meses. Achei muito bacana ainda, obviamente, né, levando em conta essa coisa dos efeitos especiais, mas ainda tem um clima muito legal. A gente tá falando aqui do Steven Spielberg, eu tava na produção, mas ele foi dirigido pelo Barry Levinson e escrito pelo Chris Columbus, a galera do Spielberg, Chris, né? Columbus. É, então, tô esquecendo de mim. Então ele tem aquele, sabe aquele blur dos filmes do Spielberg e do Chris Columbus? Aquele blurzinho, aquele brilhinho. Ele tem essa característica, aquela magia da Emblem, né, do Spielberg. Apesar de ser um filme super macabro e ele tem essa sugestão de sobrenatural. Quando começam os assassinatos, você fala: caralho, é o capiroto aí que tá envolvido. Ah, não, peraí, o Sherlock vai entender a ciência por trás. Ah, eu recomendo. Tá na Netflix do Silvio aí. Podem. Netflix do Silvio. Só uma curiosidade: esse filme Negra da Pirâmide não é canônico, obviamente. Assim, oficialmente o primeiro encontro entre o Sherlock e o Watson foi no Estudo em Vermelho. Mas aí ele, do próprio filme, não sei se no começo ou no final, é o próprio, sei lá, entra uma coisa escrita tal, que tomaram a liberdade poética de descrever um encontro entre os dois anteriormente. O filme, cara, é um filme muito maneiro, assim, tipo, muito bem feito, que eu digo, não tô falando da questão dos efeitos, que até são bons pra época, mas você vê que os caras tomam um cuidado. A estrutura, né, Eduardo, da história, muito não, boa. E ele vê, por exemplo, eu vou dar spoiler, mas assim, tem a garota que ele gosta que morre no final, né? E aí ele fala: nunca mais amarei uma mulher. Fala algo assim. E aí você começa a ver. É, né, sim, com, claro. Aquelas, então toma toda uma. Quando o cara, ele compra o cachimbo numa loja que ele tem que comprar, e aí depois o cachimbo é aquele cachimbo que vira o canônico do Sherlock. Então tem assim, todas essas coisas. E é uma história que é exatamente com o mesmo clima, mesmo sabor das histórias do Sherlock Holmes. É um filme muito maneiro, cara. E é curioso que o nome do filme, ele funciona inversamente proporcional à lógica das traduções brasileiras, porque no inglês é The Young Sherlock Holmes. Exato. E em português é um título muito melhor, O Enigma da Pirâmide. Normalmente é o contrário. Como se fosse um, né, título de uma aventura, né? Exato. Exato. Então parabéns para o tradutor da época. Só acerta quando erra. Agora, lembrando que o Sherlock Holmes é um personagem de domínio público, então qualquer pessoa pode escrever. É? Sério? Uma história do Sherlock Holmes. É. Tanto que o Jô Soares escreveu a história do Sherlock Holmes, pô. Qualquer pessoa mesmo. O Sherlock de Baker Street, cara. O cara é meu amigo, hein? O cara é meu amigo. No Xangô de Baker Street, ele veio pro Brasil. Ele fala que o Sherlock Holmes tem uma descendência portuguesa. Não. Ele aprendeu a falar português numa das colônias portuguesas. Ah, tá bom. Tá certo. Mas ele fala português. Fala. Ele vem pro Brasil. Isso. Investigar alguma maluquice aqui. Deve ser ótimo esse livro mesmo. Eu não li. Olha, eu não o pré-conceito. Não sei, não li, não vou dizer se é bom ou ruim. É bom. O Sherlock Holmes toca bongo? Não, o livro... É bom? Você leu o livro? Eu li, é maneiro. Ah, então conta aí a história, qual é a história? É isso, cara, ele vem, na verdade, assim, ele vem investigar, se eu não me engano, ele vem, não sei se ele vem investigar ou se ele tá no Brasil e o imperador chama ele pra investigar o sumiço de um violino, se eu não me engano, lá, e aí ele vai investigar, só que ele erra tudo, todas as deduções dele dão errado. Assim, O livro é uma paródia, tá? É uma paródia. O Watson, ele bebe, ele inventa a caipirinha. Inventa a caipirinha. Ah, que beleza. Contextualizando, né? Legal, que divertido. Tem um jogo recente de PS3, PS4, etc, que chama Crimes and Punishment Sherlock Holmes. Olha aí. Que você joga com Sherlock Holmes e Crime e Castigo? Crime e Castigo, Xbox One também e tal. Existe todo um sistema pra você fazer investigação, deduções, os caras se preocuparam todos com essa história. É um jogo, tipo assim, eu nunca joguei, mas eu fiquei mega interessado. Tem na NES Store, olha aí. Opa! Acho que eu vou lá pegar um no estoque. Não vai não. Porra, como não? Funcionário tem desconto, só isso. Só isso que eu posso te falar. Agora vamos falar sobre o legado de Sherlock Holmes. Que é a parte mais legal. Nossa. He's back! Dudu está de volta. O Sherlock Holmes é patrimônio nacional da Grã-Bretanha. Então, o Azaghal, vou chamar um pouco o Azaghal, que ele está quietinho. Azaghal foi lá no museu dele, não foi, Azaghal? Conte-me a sua experiência. Então, não é o museu, né? É que é lá no... Como é que é o nome? 21 Baker Street, é isso? 221B Baker Street. É porque esse endereço é real. É. Um endereço real mesmo, o apartamento do Sherlock Holmes descrito nos livros. E aí... Existe, né? Existe, e aí eles fizeram um... Não é um museu, porque não tem nada do Sherlock Holmes, porque não existe, né? Mas é como se fosse... É uma reconstituição da casa que seria a casa do Sherlock Holmes. É legal pra caralho. Não, é legal, é divertido. É uma casinha bem típica, assim, antigona. No primeiro andar tem a loja, claro. É claro. Ele, como detetive, vendia badulax sobre ele. E aí no segundo, terceiro andar, tem três ou quatro andares e tal, e aí você tem lá aqueles ambientes meio detetive, com lupa, com coisas de experimento, com vários bichos empalhados, com vários papéis, e tem um supostamente quarto, né? É uma réplica. Uhum. É coisa pra fã que gosta, aí você pode bater fotinho com cachimbo, chapéuzinho de Sherlock Holmes, chapéuzinho de Watson. É legal, mas é isso, não tem nada, porque não existia nada. Então, né? Mas sabe por que é uma experiência legal? Porque a pessoa pode ir, sei lá, no set do Harry Potter, ou então a gente pode visitar os lugares onde eles filmaram o Hobbit e tal, não sei o quê. Ok, são lugares fictícios que você vê de alguma forma na vida, sim, real e tal, mas o legal do 221B Baker Street é que é ali. É porque no mundo fictício do Sherlock Holmes, Londres é como Londres foi, né? De fato, não existe nada diferente. E o cara morava ali. Não é uma história alternativa. Não é uma história alternativa. Isso. Baseada na Londres real. E o cara morava ali. Então, tipo assim, você meio que... Se você quiser viajar na maionese, você pode meio que dizer que você tá ali no limite entre dois mundos. O mundo, sim, real e o mundo da ficção no lugar físico, geográfico. É, mas legal. É só viajar na maionese. Valeu, só, né? Claro, é, mas só essa é a graça da ficção, cara. Não é à toa que até, acredito que até hoje, no último documentário que eu vi, falava isso, que esse endereço recebe constantemente correspondências de pessoas do mundo todo, seja brincando ou sejam sérias, assim. Cara, o seu Holmes, um grande mistério na minha cidade. Legal. E tem a empresa desse, entre aspas, museu, recebe, e, enfim. Então, mas se eu não me engano, o museu não fica no 221. Sacou? Ah, não? Ele fica na Baker Street. Mas esse endereço, na realidade, pelo menos era na época, com certeza, 221B da Baker Street, foi escolhido justamente por ser uma pensão. É. Ele não era um lugar particular, era um endereço público. Era tipo um hotelzinho. Então, uh-huh, não tinha, podia chegar o nego lá, ah, quero ver Sherlock Holmes no quarto tal. Cada dia tinha um cara no quarto tal. Era por isso. E é o que o Afonso falou. Provavelmente hoje, realmente, deve ser a maior parte piada, né? Mas durante muitos anos, cara, realmente o endereço recebeu carta de pessoas que acreditavam que o Sherlock Holmes existia mesmo. Existia e era imortal? Não. Porra. De certa maneira, voltou da morte. Ah, não, na época. Na época. É, na época. Tá. 1920, sei lá, 1910. Legal. Sei lá. Você vê a força do personagem, como é legal isso. Eduardo. Começou. Na época que o Conan Doyle publicava Sherlock Holmes, os números da Baker Street não iam até o 221B. Ele ia até a Baker Street, ia até o 85. Então fui enganado. O número 221B era um número fictício. Isso, porque não chegava lá. E aí ninguém ia chegar no número. Depois a rua expandiu, e aí sim, teve 221B, que era um prédio de um banco. Ai, cara. E aí teve uma briga judicial durante 15 anos pra ver, sério, quem podia usar o 221, se era um museu ou banco. Onde é que você viu isso? Adivinha. Wikipédia. Em inglês. Ah, tá. Em inglês. Em inglês. Porra, eu fui lá, rapá. Vai lá e depois a gente conversa. Eu fui lá também. Vai lá e conversa lá com a galera e depois a gente fala. Vou falar com o guarda fake que fica na porta, né? Fica aí na tua Wikipédia. Hoje em dia, o Sherlock só tem Sherlock de Wikipédia, né, cara? Cara, eu sei que... É controverso, eu sei que a casa do Sherlock Holmes, o museu Sherlock Holmes, não é essa passagem espaço-tempo entre merda, ficção e mundo real que você tava sonhando aí, não. É quase o lá. O bolo é uma mentira. Legal. Eduardo, você que não queria que eu pagasse detetive? Desculpa. Toma essa aí, ó. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.